Então, continuando o Shiur de Mishlei de hoje. Estamos no Pasuk Het. Ok, até aqui foi a Akdama. Até aqui foi a introdução. Me passa, por favor, o livro. Isso. Até aqui foi a introdução, muito obrigado. Até aqui foi a introdução. A partir de agora vai começar o livro de verdade. Mas ainda tem um passuco que é meio termo. Ok? O passuco fala o seguinte. A gente acabou de falar. Irat Hashem Reshit Dat. O temor de Hashem é o começo do Dat. A gente explicou isso de acordo com o Pshá, de acordo com a Kabbalah. Chokhmah Musar Evilim Bazu. Mas os tolos, eles desprezam a Chokhmah, a sabedoria da Torá, porque eles não querem o sofrimento que é necessário para entender a Torá, e eles largam a mão, abrem mão, que nem ontem falou o Ortiz, que é bem até assim, o mundo é assim, sim. Tem aquele motoboy que o trabalho dele, ele ganha um salário mínimo, ele, para ele tá bom, ele não tem sofrimento nenhum, ele anda de moto o dia inteiro, é legal para ele, ele gosta. E tem o cara que está estudando medicina, lava prato de noite para conseguir pagar a faculdade, sofre, sim, porque ele não tem, não consegue dormir direito, está cansado, não sai, não tem dinheiro para sair. Mas ele sabe que ele está sofrendo para alcançar um objetivo maior na vida dele. Então o mundo entende isso muito bem. Mas os tolos não entendem que isso não é só no mundo, isso é principalmente no mundo espiritual, que é o mundo da Torá e a Torá. Então agora começa Shlomo HaMelech e fala, já que é assim, Shema benim musar avicha. Olha que matoco que é isso que a gente falou. Para você chegar na Chokhmah, você precisa do musar. Por isso fala Shlomo HaMelech, Shema benim musar avicha. Por isso escute o musar do teu pai. Ve'al titosh torat imecha. E não largue a Torá da sua mãe. Escuta o musar do seu pai e não larga a Torá da sua mãe, porque é o único jeito de chegar na Torá do seu, na Torá da sua mãe, é escutando o Mussar do seu pai. Tem a ver com Chokhmah e Binah também, ou Bichlal nada? Tem a ver. Qual a diferença de Mussar e Torá? Mussar, a gente falou, são os Ishurim. Porque os Ishurim que teu pai está te passando? Os Ishurim, porque geralmente quem... Agora, antes disso, tem uma... É, pediu que isso, o Mussar, quem dá o Mussar? Quem geralmente bate no filho? Papai. É o pai. E a mãe dele o que, que faz? Depois que o pai bateu, aí a mãe fala, olha filho, não é assim. É, eu vou te ensinar. Olha, faz a próxima vez, não faz assim. Então quem te ensina é sua mãe. O seu pai fala, não vai por aqui. Sua mãe fala, vai por aqui. Então por isso, essa é a maior pergunta que tem nesse passuco. Por que, que ele fala Mussar do pai e a Torá da mãe? Mas esse é o Pshat HaPashut. Sim? Que Mussar, quem bate é o pai. Então receba os issurim que seu pai te dá, os sofrimentos que seu pai te dá. Porque o Shema no Mussar e não abandona. E não abandone os caminhos da sua mãe, que ela vai te dar o caminho certo para você ir, não te dá o caminho da sua mãe. De acordo com a Kabbalah Vadai, que tem que Chokhmah, de acordo com a Kabbalah, a gente sabe que é Av, e Binah, a gente sabe que é. O Golem Vinah tem um pirush muito, muito interessante nesse pasuk, mesmo que é tudo lefei a Kabbalah. O Pshat é o seguinte, ele fala Mussar Avicha é Torá Shebealpi, é Torá Shebichtav, desculpa, é a Torá escrita. E Torá Timech é a Torá Shebichtav. Outra vez. Mussar Avicha é a Torá Shebichtav, é a Torá escrita. E Torá Timech é a Torá Shebealpi. Por isso ele fala, escuta o que está escrito e não larga o que a Torá Shebealpi, que não está escrito. Agora, tem uma parte muito interessante, uma coisa muito interessante. Por que a gente fala que a Torá Shebichtav ela é o pai e a Torá Shebealpe ela é a mãe? Porque o pai fala que é Torá e a mãe fala que é... Nahor, por que a gente fala que a Torá Shebichtav, a Torá escrita é chamada de Torá do seu pai e a Torá Shebealpe é a Torá da sua mãe? Porque a mulher fala mais que o homem. Também. Fala, Golem, vim lá. Porque a Torá Shebichtav é uma coisa geral e a Torá Shebealpe é com uma coisa mais específica, leis mais específicas. E tudo que é mais específico na Torá é chamado de mãe, M. E tudo que é mais geral na Torá é chamado de pai. Isso também é de acordo com a Kabbalah, porque a Chokhmah é uma coisa mais geral. A Chokhmah, que é chamado de pai na Kabbalah, é você saber, saber um monte de coisa. Mas a Biná é você tirar uma coisa da outra. Aí você já precisa ser uma sabedoria mais específica. E fala o Gaon Mivilna, por exemplo, quando eu aprendo uma regra geral na Torá, na Gemará, como chama isso? Binyanav. Por que Binyanav? A construção do pai. Por quê? Arba Avot Nezikim. São quatro pais dos danadores, que eles são geral. Porque eles são gerais. E quando eu quero fazer uma coisa específica, como que eu falo? Yesh'em Lamikra. Yesh'em Lamasoret. Porque é uma coisa mais específica. Tem mãe para a leitura. A leitura, ou tem mãe para a escrita, ou o jeito que a gente se costuma. Então é isso que está escrito aqui. Torah Shebichtav, Torah Shebe'alpe. Fala... Shlomo HaMelech, escute a Torá, o Mussar do seu pai, mas esse é o Pshat, é Pashut. Escute o Mussar que o seu pai te dá e siga os caminhos da sua mãe. E assim fala o Gomer Vino também, hein? O pai, ele ensina de um jeito mais geral para o filho. Ele fala, escuta, tem o caminho da Torá, você tem que seguir o caminho da Torá. Mas quem fala o caminho mais específico é a mãe, porque ela está mais com o filho. Isso é tudo quando o filho é pequeno, quando ele ainda é um ben. E a fé, que fala Shlomo HaMelech, que, por quê? Saiba você que Leviat Hen Hem Lerosheha. Porque ela é Leviat aqui. Vamos ver como ele traduz. É um adorno. Ele é um adorno de graça para sua cabeça. E eles são pérolas para sua garganta. Quer dizer, do mesmo jeito que uma mulher ela se enfeita com coisas materiais, com adornos e com joias. Um homem, como é que ele se enfeita? Sim, ele não hoje em dia, assim, hoje em dia o homem também se enfeita com adornos e um monte de coisa. Mas isso não é que nem a mulher. Sim, outro dia eu vi um cara que ele tinha 6 anéis. 6. 6 anéis, em 6 dedos ele tinha anel. E aí eu perguntei, por que você tem tanto anel? E ele não entendeu a pergunta, ele falou, como assim? Porque eu gosto de joias. Ele me falou, mas antigamente não era assim, o jeito normal não é que o homem usa mais joia que a mulher. O homem também pode usar joia, não tem problema, mas tem que ter um limite. Por quê? Porque a mulher, ela se embeleza com joia, essa é a natureza dela. Mas o homem, a joia dele é a chuchma dele, a joia dele é a sabedoria dele. A sabedoria dele é a chuchma. E o Gaon Mivilna fala uma coisa muito interessante no Pasuk, que a gente conhece a história de Rabi Ishmael. A esposa de Rabi Ishmael falou para ele, Rabi Akiva primeiro, vamos começar com Rabi Akiva. Rabi Akiva falou para a esposa dele que um dia ele ainda ia comprar para ela uma Yerushalayim Shel Zahav. O que era uma Yerushalayim Shel Zahav? Era uma H-Stern, sim, hoje em dia. Eu vou te comprar uma joia da H-Stern, 10 mil dólares, eu vou te comprar uma joia. Assim ele falou, ele não tinha nem palha para dormir, que não, ao contrário, ele tinha só palha para dormir. Ele falou para ela, um dia eu vou comprar você uma joia da Gaistern. Aí, né, ela deixou ele estudar 24 anos, no final ele voltou e comprou uma joia para ela da Gaistern. Viu a esposa de Rabi Ishmael, que a esposa de Rabi Akiva tinha uma joia da Gaistern. Não é que eu estou fazendo propaganda, é só os conceitos. E aí, ela falou, também quero uma Yerushalayim Shel Zahav, também quero essa joia. Aí que Rabi Ishmael respondeu, o dia que você fizer o que fez a esposa de Rabi Akiva, eu te dou uma joia dessa. Fala, Gaon Mivilna, daqui a gente vê que antigamente... Ela perguntou o que ela fez. Não, todo mundo sabia o que ela fez. Deixou ele estudar 24 anos. Fala, Gaon Mivilna, daqui a gente vê que antigamente as mulheres ganhavam joias de acordo com os atos delas. Quanto mais atos bons, mais joias elas tinham. Você tem que meritar pra ganhar. Bíblico, exatamente. Por isso aqui está escrito o seguinte, a Torá... ela vai ser Leviat Hem Lerosheh, ela vai ser um adorno na sua cabeça. Por quê? Porque a Torá, o estudo da Torá é só um. Por isso vai ser um só na sua cabeça, vai ser uma coroa, uma tiara na sua cabeça a Torá. E Anakim Legargeroteha, mas vão ser muitas joias no seu pescoço. Por quê? Porque o pescoço é o corpo, fala o Gomevina, são as mitzvot. Porque, fala o Gomevina, antigamente se dava tiara para aquelas mulheres que elas eram inteligentes, porque é um adorno na cabeça. E se dava uma corrente para aquelas que faziam atos bons. E por isso a corrente ela tem várias joias. Por quê? Porque são vários atos bons. Mas quando é a cabeça, é um ato bom só que a pessoa faz, que é o de entender e estudar a Torá. Assim fala o Gaon Mivilna, esse é o Adrashá do Pasuk. E tem a Adrashá famosa em Iruvin, que a intenção é falar que se a pessoa está com dor de cabeça, o que ela tem que fazer? Estudar a Torá. Se a pessoa está com um dor de garganta, o que, que ela faz? Estuda a Torá, porque a Torá ela é um adorno para a sua cabeça, ela é um adorno para a sua garganta e ela faz passar a dor. Sim? É, não é escula, é mamash, isso acontece. Agora vem uma parte que tem que ler vários psukim juntos e depois a gente vai entender um por um. Vamos ler em hebraico e depois eu vou traduzir um por um. E vocês podem ler o Pirush Pashut. É importante que antes do shur, se vocês puderem, lerem esse Pirush Pashut que eu dei para vocês, a explicação simples das palavras, para saber do que a gente vai falar. Ok? E podem escrever na folha também, é importante para poder fazer Hazara. Porque sem Hazara, nada não fica. Fala Shlomo HaMelech, Pasuk Yud. Beni, imefatuha hatayim al tove. Meu filho, vamos ler tudo em hebraico e depois eu vou ler tudo em português. Im yomru lecha itanu, ne'erva ledam, nitzpena lenaki chinam, nivlaem kesheol chaim, utemimim keyordei bor. Kol hon yakar nimtza, nemale bateinu shalal. Goralcha tapil betochenu, kisecha die lekulanu. Se eles falarem isso para você, ok? Isso são, até aqui, a frase dos Rechaim. Do que o pessoal vai falar para você. Agora, se vocês quiserem traduzirem, vamos lá. Fala Shlomo HaMelech. Meu filho, se pecadores Yefatur, eles tentarem te seduzir, Altove, não vá com eles. Ok? Não o consintas. Não consinte com isso. E Miomru Lechaitano, se eles falarem para você, vem com a gente. Aí o que eles falam? Ne'erva ledam. Vamos emboscar por sangue. Vamos fazer emboscada para conseguir matar pessoas. Nitzpená, vamos nos esconder aqui para aquela pessoa que ele é limpo. Vamos nos esconder para pegar aquela pessoa que ele é limpo de Hinam, sem nenhum motivo. Nivlaem Kesheol Chaim, a gente vai engolir eles, a gente vai pegar tudo que é deles, que nem o abismo, que nem o Geinom, que nem o abismo. Chaim, as pessoas que elas estão vivos. Sheol aqui também tem camada de respirar e tudo mais, não? Também, Beto. Nemale batendo, temimim que ordei bore, as pessoas que eles são tmimim, as pessoas que eles são justos, eles são retos, eles vão ser que nem os mortos, aquelas pessoas que descem para a cova. Kol hon yakar nimtza, todas as riquezas valiosas nós vamos encontrar. Kisechad yele kulano, e a gente vai ter um caixa só, vai ser o mesmo caixa para todo mundo, a gente vai dividir igualzinho. Goralcha tapil betochenu, e a sua parte vai, você coloca com a gente. Kisechad yele kulano, até aqui. Ah, desculpa, Nebale batei no Shalal, a gente vai encher as nossas casas de despojos. O sua parte você vai colocar com a gente e a gente vai ter um caixa só. Então a primeira pergunta que a gente faz é o quê? Que tipo de pessoa, ok, vem e fala o seguinte: escuta, meu filho, se vierem os seus amigos e falarem o seguinte, o que, que eles falam? Vem conosco, esperaremos emboscados para derramar sangue. Sem nenhuma causa definida. Ataquemos os inocentes. Que tipo de pessoas são essas? Quem vai escutar pessoa? Você andando na rua e fala: ei, eu vou agora assaltar um banco e fazer ali um latrocínio. Me ajuda, vem comigo. Como assim? Eu preciso de Shlomo HaMelech para falar isso? Qual é a ideia? O que está escrito aqui? O que ele veio me ensinar, claro? Eu acho que ele quis dizer que... Você dá um exemplo assim... A pessoa chega e fala: ei, amigo, essa é a pergunta. Vamos falar mal daquela pessoa lá, por exemplo, fazendo lachonara pra ele. Mas como você vê isso do Pasuk? Que indo, tipo, tivesse matando a pessoa. Ô, você tá já falando Bedere Haremes. É, tipo, vamos antes entender o Pshat. Ele disse que, tipo, uma coisa é muito. Ninguém ia fazer isso, tipo, com o cara que você tá ouvindo. Então vamos antes entender o Pshat. O ato que ele fora, tipo, se fosse um ato tão grandioso que você dá um banco e mata pessoas, entendeu? Ô, vamos entender o Pshat primeiro. Nahon, você é um Pshat e a Fê. Mas o Pshat fala assim: meu filho, se te seduzirem, pecadores alto vê. Primeira coisa, esse passo, quer dizer, é óbvio. Como assim? Se pessoas pecadoras te seduzirem, não aceite. Shlomo está falando assim: se você sabe que uma pessoa é pecador, qualquer coisa que ele te falar, alto vê. Qualquer coisa que o pecador tenta te convencer, alto vê. Não escuta ele. Tove é de iratzon. É de querer. Não queira. Nada que ele fale. Quer te convencer que é melhor você comprar uma camisa da marca A em vez da marca B. Nem escuta o que ele está te falando. Sai de perto dessa pessoa, alto ou vê. Não importa para o que ele quer te seduzir, não escuta ele. Porque hoje ele vai te falar isso, e é isso que o Shlomo HaMelech vai falar. E meu Omru, e daí, se ele falar para você, Lecha Itano, vem com a gente. Uma coisa boa, ninguém falou uma coisa boa ainda. O Gaon me vindo a falar que a intenção é falar, vem com a gente. Você não vai fazer nada, só vem com a gente. Vem com a gente. O Ramadvari já fala, não. Eles começam falando assim, vem com a gente, vamos se divertir. Vamos fazer outra coisa, que não tem nada a ver com o pecado. Vamos se divertir, Ebidiuk, vamos assistir o jogo tomando uma cerveja. Não tem problema fazer isso. Porém, se você vai fazer isso com pecadores, é um problema, porque agora você está junto com ele, e amanhã ele vai te chamar para fazer outra coisa. E aí você vai falar assim, pô, ontem ele me pagou cerveja, agora eu não vou com ele, eu tenho que ir. Então você vai com ele. É assim que começa. E meu Omru Lechaitano, se ele falar vem com a gente, não vai. Não importa o que ele vai falar. Por quê? Porque no final, Nervaledam, no final ele vai fazer emboscadas para matar. Falou Gomes, vindo na cavana dele não é matar. A cavana dele é roubar. Mas está escrito na Gemara que uma pessoa que ele começa a roubar, no final ele vai matar. Não tem um ladrão que no final ele não acaba matando alguém. Porque ele rouba, e aí até descobrirem ele. E se descobrirem ele, ele fala que agora eu vou ficar na cadeia 20 anos, não, eu vou matar para eu não precisar ir na cadeia. Nitzpenalen aqui, e ele fala para você, vamos nos esconder para falar, aqui o Gaon Mivna fala que é a intenção. Nitzpenalen aqui, vamos nos esconder para falar do Nakida, só que ela está limpa, Hinam, e ninguém vai saber, de graça, quer dizer, a gente não vai ter punição. Vamos só ficar junto e falar mal. O Gro fala que essa é outra maneira que eu posso saber quem são o Rechaim ou não. Se você vê que toda hora ele fala mal das pessoas que fazem as mitzvot, essa é uma pessoa Rechaim, você tem que se afastar dele. Não fica junto com ele, é isso que também Shlomo HaMelech está falando. Tudo que ele fala para você, se afasta dele. E mesmo se ele fala para você, vamos fazer uma coisa que não tem nada a ver com pecado, não faça, porque no final, se você andar com ele, você vai chegar a assassinar ou você ou eles, mas você já vai estar do lado deles. Nivlaim que Sheol Chaim, vamos. Então essa é a explicação. E aí, quando você já entrou nisso, aí ele começa a te falar, Bemet, qual o quão bom é ir com eles. Escuta, a gente vai engolir eles, que nem a cova engole as pessoas. Quer dizer, ninguém vai saber que a gente roubou, ele nem vai perceber, vai ser Vaptvupt, Zeu, acabou. A gente vai pegar todo o dinheiro dele. O temimim que ordei de Boris, temimim é uma pessoa, ele é reto, ele não fica... Bidiuk, não é uma pessoa que agora ele vai, ele anda com uma arma, ou ele anda com uma coisa, instrumentos de autodefesa. É uma pessoa tamim, ele é tranquilo, é muito fácil de pegar ele. E não só isso, Kol Honi Akanimtsa, a gente vai encontrar muitas riquezas, a gente vai encher a nossa casa de despojos, e você ainda vai ter uma parte com a gente. Assim ele está falando, depois que você começar, ele vai começar a te incitar a pecar mamash. Agora, cada pessoa, até aqui é o que os Rechaim falam de acordo com o Pshat. Então, o que a gente falou de acordo com o Pshat, o Shlomo está falando tudo que um Rasha, uma pessoa que sabe o que é Rasha, e como eu posso ver que ele é Rasha, ou que ele faz averot, ou que ele fala mal toda hora de pessoas que fazem o bem, se afasta dele, tudo que ele falar não escuta, porque se você começar... É muito provável que você vai chegar a matar alguém. Derek Hagav, não sei se vocês sabem, tem uma pessoa, infelizmente, eu conheço a família dele, de Sanedria, Haredim Mamash, Haredim Pais Irei Shamay, o filho, 18 anos, começou a sair com os amigos, ok? Um dia pegou o carro dos pais, foi semana passada, pegou o carro dos pais, foi beber com eles em Tel Aviv. Foi beber com eles em Rishon LeZion. Bebeu tal, agora eles estão voltando. Passaram por Tel Aviv. Ele passou por Tel Aviv, ele estava bêbado, dirigindo. Subiu na calçada, assassinou um menino de 13 anos. Zeu, agora ele está preso. 18 anos, o cara em Sanedria nasceu. Mas ele começou a andar com pessoas que não eram boas. No final, o que ele fez? Ele assassinou alguém. Ah, mas foi sem querer. Mas é isso que o Shlomo está falando. Ninguém tá falando que você vai virar o Fernandinho Beiramar, o como se fala, o assassino do parque. mesmo por acidente. Na rua? Se você andar com esse tipo de gente, no final vai acontecer alguma coisa ruim. Entendeu? Mas mesmo que possa parecer um acidente, o cara não. Vai dar que não foi intencional, é isso que ele estava, não foi intencional. Ele iria para ir para o por exemplo, né? Desse jeito? Não, que não foi Derech Aliyah, é outro, tem outros alakot, que tem que ser alguma coisa que cai. Não é um assassino mamash? Não é assassino mamash, não. Aqui também é pshiah, é mais karovle pshiah. Karovle pshiah não tem ramit bato. Ele está falando até que passarinho que voa com morcego acorda de cabeça para baixo. Bidio, exatamente. Passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. É, isso aí. E aí você fala, ah, mas não tem problema acordar de cabeça para baixo. Vai dar que tem, porque vão pensar que você é um morcego também e vão te matar. Não é um passarinho, não vão te comprar bonitinho, te dar comidinha o dia inteiro. Vão pensar que você é um morcego. Sim? E vão te capturar. E a Fê fala. Então o Gaon Mefilá tem a chita dele aqui, que Hataim, Rote é da palavra faltar. Então o Gaon Mefilá está falando que Hataim, olha como é amor que isso. Hataim são pessoas que não fazem mitzvot, não são pessoas que fazem averot. Aqui Shlomo está falando de Rote, Rote é de faltar. Quem não cumpre mitzvot ase, Bidiu. Pessoas que não cumprem mitzvot ase. É muito amor que isso. Por quê? Porque aqui não está falando de pessoas que fazem averot. Porque se ele não cumpre mitzvot ase, automaticamente ele vai fazer averot. Porque se ele não está osek em fazer o bem, ele vai fazer o mal. É sempre. Eu já falei isso, acho que no primeiro vídeo. Assim, não existe meio termo. Bidiu. E é isso que o Shlomo HaMelech fala. Aqui não está falando do cara que era achado, do cara que ele tem rabo e chifre. Não é desse cara que ele está falando. É simplesmente uma pessoa que ele não cumpre mitzvot. Sim? Ele dorme o dia inteiro, esse cara, ele dorme o dia inteiro na Yeshiva, ele não faz mitzvot. Ele dorme o dia inteiro, fica no celular dele, não faz nada de bom. Então, se afasta desse cara. Ou você traz ele pro bem, ou você se afasta. Se ele tenta te convencer de qualquer coisa, se afasta dele. fala o Gaon Mevilna. Existem dois tipos de Yetzarará. Atavani e Akasani. O Yetzarará do desejo e o Yetzarará do nervosismo. E eles têm a ver com Lotirtzach e Lotinav. E do mesmo jeito que está escrito na Torá, antes não assassine e depois não seja promíscuo, assim também ele falou aqui. Primeiro vai ser o Etzarará do Kas, do nervosismo, e depois vai ser o Etzarará do desejo. E no começo eles falam que nem a gente falou, eles falam, vem com a gente. O que, que é vem com a gente? Você só vem, você não vai fazer nada, só fica com a gente, vem com a gente para Tel Aviv. Só vamos dar uma volta. Na Bidiuk, eles falam, não, Bidiuk, a gente só vai dar uma volta. Nivlaem, então ele fala, Nivlaem, que Shalom, é o Pshat que nem a gente explicou, não sei se o Gaon Mefilna aqui, ele não tem mais alguma coisa que a gente não falou. E a Fê, quem explica o Ramat Vale, ele explicou uma coisa muito, muito interessante, é muito amor que isso, sim, porque é Kabbalah, mas tentando trazer isso para o nosso... Para a nossa linguagem é o seguinte. Por que eles usam essas palavras? Nivlaem, Kesheol Chaim. A gente vai engolir ele. Que nem o Geinom. Sim? O Temimim, Keyordei Gur. Ele não deixa nenhum rastro assim. Tipo, não deixa. Mas por quê? Então ele fala o seguinte. É muito, muito amor que isso. A gente sabe que a pessoa, quanto mais ela faz mitzvot, mais ela se aproxima da Kedushá. E quanto mais ela faz averot, mais ela se aproxima da Tumá. Da Klipá, sim? Tumá, Klipá é a mesma coisa. Klipá vem de casta, porque cada vez ele fica mais longe de Hashem, é como se tivesse uma casca entre ele e Hashem. Então, a porta entre ele e Hashem. Então, fala o Ramat Vari o seguinte: a natureza da Klipá é que não é suficiente para ela o pouco, e ela quer roubar e pegar tudo, e mesmo se ele tiver que engolir um monte de coisa ao mesmo tempo. Essa é a natureza da Tumá. A Tumá, ela não é suficiente um pouco. A Tumá, ela tem que engolir muito. Então a fuga poderia fazer o Diuk. Então o quê? O chá é suficiente um pouco. Vai dar, a pessoa quando ela estuda um pouco. Nahon? Nahon? E não só isso, daqui a gente vê uma coisa muito amor. Que se a pessoa vê que ela precisa de uma coisa mais e mais e mais e mais, ela tem que saber que isso vem da Tumá, isso vem da Klipá. Isso vem da Tumá, ele tem que saber. E aí, quanto é difícil conquistar aqui do chá e quanto é fácil perder aqui do chá. Vadai, por isso que o Olamazé é assim, a gente falou disso outro dia. Que o Olamazé é assim, o Olamazé você nunca está satisfeito. Por que o Olamazé você não está satisfeito? Porque o Olamazé é o lugar da Klipá. Você é impossível você ficar satisfeito com o Lamas. Que essa é a natureza que a Shem pôs na Klipá. Que não é suficiente um pouco. Você sempre precisa de mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E nunca termina isso. Então... Pois que rico é aquele que está feliz com ele. Biriuco, por isso esse é o rico, aquele que está feliz, porque ele, na Rona, ele não está indo atrás da Tuma e da Klipá. Tem machado as torres gêmeas, né? Quantos anos demorou para construir as torres gêmeas e quanto tempo demorou para cair, né? Na Rona. E ele fala o seguinte, por isso eles falam Nivlaem, por que que um fala para o outro, vamos engolir eles como a cova, como o Geinom? Ele fala porque eles estão tão shkuim na Tuma, eles estão tão... afundados na impureza, então afundados no ao contrário das mitzvot, que a clipá está tão colada neles que a clipá começou a ser a natureza deles. E eles começam a falar e fazer exatamente os atos da Tumá e do Satan, que é o quê? Do mesmo jeito que o Geinom, ele sempre fala Rav Rav. A gente vai ver um passuk lá no final de Mishlei, está escrito um passuk como forás, fala o Geinom tem dois filhos. E eles falam Rav Rav. Eles falam Midá Midá. Rav Rav, é que nem o cachorro. O Zohar fala que esse é o cachorro. Uau. Que ele, você fala que é uau uau. O Zohar fala que é Rav Rav. O Michelin fala que é Rav Rav. Dá pra explicar assim o latido do cachorro. O Zohar fala que é o cachorro. Daquela vim azei nefesh. É outro passuco. O Zohar ele junta os dois psukim. É um Zohar muito pesado. O Zohar fala. O Michelin está escrito. O Geinom tem dois filhos. E eles falam Rav Rav. Agora, o Zohar fala que esses são os cachorros. Que o cachorro, bem, ele late assim, Rav, Rav, ele faz. Agora, o que é Rav em aramaico? É Midá, sim? Então, porque isso é o Geinom, a pessoa que ele quer viver num Geinom, então ele tem que viver assim, Midá, Midá, Midá, Midá, Midá, esse é o Geinom. É mais que nem o Geinom. E essas pessoas, eles estão tão longe do Shá que o Geinom virou parte deles. Então eles fazem os atos do Geinom. Do mesmo jeito que o Geinom nunca está satisfeito, ele faz, me dá, me dá, me dá, me dá, assim também são eles. Isso quer dizer os filhos do Geinom, aquelas pessoas que se comportam só falando, me dá, me dá, bírio, me dá. Bírio. Só que o Zohar fala isso em Rosh Hashanah. O Zohar fala que é mais grave em Rosh Hashanah. A pessoa chega em Rosh Hashanah, em vez de ele fazer tshuva, ele fala, Hashem, me dá dinheiro pro próximo ano, me dá não sei o que, me dá não sei o que. Você nem fez tshuva, você fala, me dá, me dá, me dá. Ele fala que nem os cachorros do Geinom. É um Zohar muito pesado. Mas ele fala que Rosh Hashanah tem que saber, Benet, que Rosh Hashanah não é o momento de pedir. Rosh Hashanah não é o momento de pedir. Rosh Hashanah é o momento de voltar e tchuvah e falar, Hashem, você é o rei de tudo. Depois que você fez isso, no final você fala, Hashem, por favor, não esquece da minha panassá esse ano. Mas tem que saber se não é esse dia, entendeu? Assim, ele sempre fala, e já que eles estão ligados com esse tipo de pessoas a tomar, eles estão ligados com esse tipo de pessoa, por isso, leat, leat, a cabeça deles começa a funcionar que nem a cabeça do Geinom, digamos assim. Sim, o Geinom é sim uma força da Tumá que existe. É, eles começam a viver e a se comportar dessa maneira. Daqui a gente vê, a pessoa tem que saber que quando ele quer mais, ele está, né, ele sente que é isso que está levando ele, sempre quer mais, não consegue parar, tem que saber que isso vem do Etzarará. Isso é uma coisa que vem do Etzarará e ele tem que se afastar disso. Até aqui a gente viu o que os Rechaim falam para a pessoa. Sim? É, amanhã, Bizat Hashem, a gente continua e a gente vê o que Shlomo Melech fala para a pessoa se afastar deles. O que você precisa fazer para conseguir se afastar deles e qual é o final desse tipo de pessoas. Nossa.